93,1 MHz. fazendo chorar e a saudade me sufocando. Estou a ponto de pirar, pirar de muita saudade de você e de muito te querer, te beijar, te abraçar e desejar demais te ter. Já não estou aguentando eu viver sem você, é me candidatar 100% pirar. Oh, meu parceiro, irmã, me comunicar com você por telefone e redes sociais é como não ter alimento e sentir fome, com a solidão me deslacerando. A sua ausência me fazendo chorar e a saudade me sufocando. Estou a ponto de pirar, pirar de muita saudade de você e de muito te querer, te beijar, te abraçar, desejar te mais te ter. Já não estou aguentando eu viver sem você. Nova Onda FM 103.1.